você. Chama a Patricinha pra dançar, ao som do forró saborear. Não deixe a galera perceber, se ela não para em você. Patricinha pra dançar, chama, junto com o forró saborear. Não deixe a galera perceber. Bom, Angelinho, já avisando, sexta-feira, dia 19, tem o nosso lendário no Festival do Caranguejo em Santarém Novo. Domingo, dia 21, estaremos lá no Balneário dos Barradas, na Estrada do Bonito. É o lendário detonando pra você. Chama a Patricinha pra dançar, chama, chama, junto com o forró saborear. Não deixe a galera perceber, se ela der um fora em você. Chama a Patricinha pra dançar, chama, chama, ao som do forró saborear. Não deixe a galera perceber, se ela der um fora em você. Essa é pra se apaixonar. Yeah. Vivemos num mundo de felicidade e amor. Rubi. Você é a mistura perfeita, menina, mulher. Rubi. É moleca, sapeca e sabe bem o que quer. Quando o moleca brinca, não para no chão. Quando mulher passa e me mata de paixão. Moleca, bonequinha, sapeca, vem me vengar. Ela chorou, de que ela poderoso. Tudo novo que me aparece. Rubi. Sabia que isso existia. Um amor tão lindo, só você e eu. DJ Jairinho. Givaldo Gravações CDs. Da sua boca. Olha só, gente, só pra reforçar aí, é proibido colocar as mesas e as cadeiras aí no salão, viu, gente? Para colaborar aí, por favor, vamos colocar as mesas e as cadeiras aí no salão, viu, gente? Meu sono, minha aconchegar, ser minha alegria, minha estrela guia, chorar comigo quando eu precisar. Fugidos desejos, só me lembro dos teus beijos e do nosso amor. Do nosso amor, delícias de carinho. Eu não sei viver sozinha sem você. Sem você. Fugidos desejos, só me lembro dos teus beijos e do nosso amor. Carinho, eu não sei viver sozinha sem você. Sem você. E teu amor me deu prazer, foi bom demais. Carícias com você, eu sempre quero mais. Eu não quero nem pensar se um dia acabar. Poderoso Rubi. Momentos de amor quero com você. Momentos eternos pra nunca esquecer. Se você me ama, me leva pra cama. Acende essa chama de amor e querer. Só nós dois em nosso ninho. Testemunhas para quê? Suadinhos de prazer. Ah.

gritando som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Passou um cara gritando, quer vender o som. A polícia foi chegando, mandou desligar o som. Todo calçadão estava ligado no som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Chora, guitarra! É companhia! Ao meu mão! Só o som, só o som! Passou um cara gritando, quer vender o som. Uma polícia foi chegando, mandou desligar o som. Todo calçadão estava ligado no som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Passou um cara gritando, quer vender o som. Uma polícia foi chegando, mandou desligar o som. Todo calçadão estava ligado no som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Show! Já tá tudo preparado, vem pro reggae é bom. Fique à vontade, entra e passa a festa. Me liga mais tarde, vai. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Pula, dança, até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Pula, dança, que o bicho vai pegar. E hoje vamos para Rogério Melo. Rogério Gonçalo, Valdesta Valog. E hoje vai rolar. Se você me olhar, vou querer te beijar. Namorar, o Tistão, chama o André Casagrossa e vai. Que hoje vai rolar. André, que essa graça. Que hoje vai. Vai! Bora, Clarkson! É Fabão do Center. Pessoal, diversos acessórios. É Manuel da Power System. Nada mais é ter milhão de São Luís. Fala, Márcio Júnior. E hoje vai rolar o tchê. E hoje vai rolar. Se você me olhar, vou querer te beijar. E depois namora. Bora, Bernardinho de São Bernardo, Maranhão. Bora, chapadinha, menino. Vai! E hoje vai rolar. Meu sonho vai ser acessórios. Olha a ricação do paredão de Acaraú. O E hoje vai rolar. Olha a Ricardinho da Iocações. Olha o legal das praias. Fala, embrulho. Alô, tô no mar. Chego já, tô aqui batendo um papo, comendo água. Alô, tô no bar, chego já, pode ir fazendo a cama. Te ama. que vai ficar gravado na sua mente. Sucesso novo na minha. Eita, carteira. Esse som é envolvente, vai fazer você pirar, vai tocar na sua mente. Poderoso. E no celular, vai tocar no paredão e fazer enlouquecer. E mesmo querendo ou não, você vai mexer. Eu vou beijar sua boca, gata, não se assuste. Vai rolar cachaça, uísque absoluto. Cerveja gelada, derramar garçom. DJ Jairinho. Vou beijar da boca, gata, não se assuste. Vai rolar cachaça, uísque absoluto. Cerveja gelada, berra, bagaço. Liga o paredão e aumenta o som. Ai, ai. Balanço que é lelê. DJ Kina, o bambambam de passagem franca. Ah, esse som é envolvente, vai fazer você pirar. O toque do celular vai tocar no paredão e fazer enlouquecer. E mesmo querendo ou não, você vai mexer. Eu vou beijar sua boca, gata, não se assuste. Vai rolar cachaça, uísque absoluto. Cerveja gelada, derrama garçom. Liga o paredão e aumenta o som. E vou beijar da boca, gata, não se assuste. Vai rolar cachaça, uísque absoluto. Cerveja gelada, derrama. Poderoso Rubi. Pra mim, Francex. Esse som é envolvente, vai fazer você pirar. Vai ficar na sua mente. O toque do celular vai tocar no paredão e fazer enlouquecer. Alô, Didio, chegue juntinho, Didio Boy. Eu vou beijar sua boca, gata, não se assuste. Vai rolar cachaça, uísque absoluto. Cerveja gelada, derrama garçom. Liga o paredão e aumenta o som. Vou beijar sua boca, gata, não se assuste. Vai rolar cachaça, uísque absoluto. Cerveja gelada, derrama garçom. Liga o paredão e aumenta o som. Aceita, meu amor. Adorei. É porra perfeito. Coisa linda, famosa, Samara. Deixa eu bater na sua cara e te chamar de otária. Fazer amor, fazer amor, fazer amor. Coisa linda, famosa Samara. Deixa eu bater na sua cara e te chamar de otária. E fazer amor, fazer Rubi. Amor, fazer amor. Rubi. Bonita e charmosa, gatinha dengosa. A Samara atrai, você não quer mais. A Samara atrai. Um beijo ardente, olhar de serpente. A Samara atrai, você não quer mais. A Samara Boy. Atrai. Rubi! Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Por que você me trai? Por que você me trai? Coisa linda, famosa Samara. Rubi. Bater na sua cara e te chamar de otária. E fazer amor, fazer amor, fazer amor. Coisa linda, famosa Samara. Deixa eu bater na sua cara e te chamar de otária. E fazer amor.